Como educação e transporte público serão isentos e pessoas de baixa renda receberão um cashback, ou seja, a devolução de tributos com o objetivo de reduzir desigualdades. Padre João, do PT de Minas Gerais, destaca que o sistema tributário atual é antiquado, marcado pela falta de transparência, guerra fiscal e sonegação. Padre João ressalta a importância de se promover mudanças na arrecadação para garantir maior transparência, simplificação e equidade no sistema tributário brasileiro. Por outro lado, o capitão Alden, do PL da Bahia, faz críticas à proposta de reforma tributária com foco na criação do imposto sobre as emissões de carbono. Capitão Alden argumenta que essa taxação trará prejuízos ao país e que a medida é mais uma tentativa do governo federal de beneficiar o movimento dos trabalhadores rurais sem terra. Já Valmir Assunção, do PT da Bahia, afirma que a reforma tributária vai promover justiça social, incluindo a taxação de grandes fortunas e a redução da desigualdade. Valmir Assunção ainda enfatiza a importância de simplificar o sistema tributário, tornando-o mais transparente, para que os contribuintes saibam exatamente quanto estão pagando de impostos sobre o que consomem. Bibo Nunes, do PL do Rio Grande do Sul, critica o presidente Lula por liberar verbas de emendas em momentos que precedem votações importantes para o governo federal e que dependem de aprovação do Congresso. Bibo Nunes lembra que as emendas parlamentares são impositivas e não cabe ao presidente a decisão de liberá-las nem de usá-las como moeda de negociação. Daniela Rainer, do PL de Santa Catarina, está indignada com a rapidez com que tem sido tratada a reforma tributária, sem que sejam esclarecidas questões fundamentais, como o funcionamento do Conselho Federativo e a garantia de que não haverá aumento de impostos. Daniela Rainer se preocupa também com os impactos da reforma sobre a autonomia de estados e municípios e sobre a distribuição dos recursos, já que, em seu entendimento, a arrecadação ficará nas mãos do governo federal. Júnior Amaral, do PL de Minas Gerais, também é contra o texto da reforma tributária, por, segundo ele, gerar aumentos significativos na arrecadação de atividades recreativas, serviços pessoais, hospedagens e comércio de calçados. Júnior Amaral ainda acusa o governo federal de liberar emendas parlamentares em troca de votos pela aprovação da proposta. Por sua vez, Nilton Tato, do PT de São Paulo, afirma que a reforma tributária é uma oportunidade histórica de incluir os pobres no orçamento federal e os ricos no imposto de renda, trazendo justiça social ao país. Além disso, Nilton Tato aponta a geração de emprego e renda, a reindustrialização e o enfrentamento da crise climática como resultados previsíveis da reforma. Nicolas Ferreira, do PL de Minas Gerais, critica a forma como a reforma tributária está sendo discutida na Câmara. Ele é contra a criação do Conselho Tributário, argumentando que a composição, do jeito que foi proposta, prejudica os estados do Sudeste e do Sul e beneficia as regiões Norte e Nordeste. Nicolas Ferreira ainda faz uma associação entre a liberação de emendas parlamentares por parte do governo Lula e a votação da reforma tributária, sugerindo que o Executivo tem usado o chamado orçamento secreto, antes tão criticado, para barganhar votos favoráveis à proposta. Termina aqui o jornal Câmara dos Deputados, com trabalhos técnicos de Everson Urani e apresentação de Luciana Vieira e Val Monteiro. Boa noite para você. A Voz do Brasil retorna amanhã. Uma boa noite. Você ouviu A Voz do Brasil. Boa noite. Alô, Fogão de Pirão! No destaque musical desta sexta-feira, um autor do samba-enredo Moça Bonita Não Paga, que levou a Caprichosos de Pilares em 1982 ao grupo especial do Carnaval Carioca. Já sabe quem é? Vou dar mais uma dica para você, hein? Em 1994, ele desfila como intérprete da Unidos da Tijuca e na Portela como intérprete de apoio de rixa em 1995. E aí, já sabe o nome dele? Não? Então acompanhe o Revista Brasília a partir das 10 da manhã e descubra quem é o destaque musical desta sexta-feira. Atenção artistas de Brasília, São Paulo, Rio de Janeiro, São Luís e Recife. Vem aí o Festival de Música da Rádio Nacional. Fique ligado. Rádio Nacional de Brasília, AM 980 kHz. Rádio Nacional da Amazônia, ondas curtas, 11.780 kHz e 6.180 kHz. Rádio Nacional do Alto Solimões, FM 96.1 MHz. Emissoras da EBC, Empresa Brasil de Comunicação. Agora, um recado especial para nosso ouvinte, Clarice. Clarice, eu sei que você não para de pensar em mim. E aonde você for, eu vou estar com um boleto atrás de você. As dívidas não param de incomodar o seu dia. Chegou o Tudo em Dia Caixa. A sua oportunidade de quitar as dívidas atrasadas com desconto de até 90% de acordo com as condições do contrato. Mas corre, que é por tempo limitado. Acesse caixa.gov.br/tudo em dia. Caixa, é por você, é por um novo Brasil. Ei mãe, você quer que eu vá ao banco pagar a conta de luz pra você? Ah, deixa de ser antigo. Olha, eu baixei e já tô usando o aplicativo Semig Atende no meu celular. É mais simples de acessar e dá menos trabalho do que até uma agência. O aplicativo é moderno, prático e muito fácil de usar. Dá até para fazer pagamento via Pix. É rapidinho e não custa nada. Isso é tecnologia a favor daquilo que mais importa para a CEMIG: a satisfação dos seus clientes. CEMIG, Minas Gerais. Governo diferente, Estado eficiente. Faculdades Promove. Transforme o seu mundo. Ligue 3779-2700. Venha você também para as Faculdades Promove e se torne um profissional de sucesso. Atenção, Sete Lagoas e região. A Felt Elétrica está inaugurando mais uma loja na cidade. Na Avenida Doutor Múcio José Reis, 123, em frente à estação. Na Felt, você encontra materiais elétricos, hidráulicos, industrial e residencial. Montagem de quadros de comando, bombas d'água, impermeabilizantes e tem a linha de automação residencial, a Casa Inteligente. Qualidade e preço baixo é aqui. Dividimos em até 10 vezes e entrega em Sete Lagoas e região. Sete Lagoas agora tem Felt Elétrica no bairro Canaã, na rua Santa Juliana, em Curvelo e agora na Praça da Estação. A melhor internet. Venha para a Link 7 e tenha internet com ultra velocidade 100% fibra ótica. São 607 megas por apenas R$ 99,90 por mês. Também temos planos com filmes, séries, jogos e músicas. 607 megas com acesso a HBO Max e Deezer Premium. Garanta entretenimento para toda a família. Isso tudo por apenas R$ 129,90 ao mês. Contrate agora mesmo pelo telefone 31-3771-1579. 31-3771-1579. Link 7. Quinta na feira, com tudo fresquinho e muito mais barato, tem no EPA. Brócolis Ferreira, 250 gramas, R$ 3,98. Maçã Nacional, pacote 850 gramas, R$ 3,98. Mandioca, limão, taiti ou mexerica poncã, quilo, R$ 1,98. Ofertas válidas somente nessa quinta, 6 de julho. Variedade, qualidade e hortifruti de primeira, tem no EPA. compromisso da Vale com a segurança se traduz em avanços. Em 2019, iniciamos a descaracterização de barragens a montante, que são as construções apoiadas sobre rejeito. É o que nos conta Jaqueline Custódio, analista de gestão da informação da Vale. Até o momento, já foram eliminadas 12 estruturas, o que corresponde a um total de 40% do que estava previsto para ser eliminado no programa. Atualmente, 9 barragens estão em obras para serem eliminadas e outras 9 estão em fase de estudos, projetos ou ações preparatórias. Estamos investindo em tecnologia e inovação para avançarmos com as obras, priorizando a segurança das pessoas. Para saber mais sobre o programa de descaracterização de barragens a montante da Vale, acesse vale.com/descaracterização. Agora na cidade, chegou a hora de amar, hora de se apaixonar. O programa perfeito para quem está apaixonada. Ou apaixonado, ouvindo as mais lindas canções românticas com um toque especial. Cidade. Cidade Love. Coraçãozinho, boa noite, muito prazer. Eu sou o Léo Nunes, está começando mais um programa Cidade Love desta quinta-feira. A partir de agora você vai ouvir aí as mais belas canções aí no seu rádio. Vamos junto? A vida é muito curta para não se aproveitar o máximo dela. Não se aborreça por motivos inúteis. Viver é um dom, qual recebemos de graça. Vamos ouvir a primeira da noite desta quinta-feira, Story of My Life. Cidade Love. Written in these walls are the stories that I can't explain. I leave my heart open, but it stays right here empty for days. She told me in the morning she don't feel the same about us in her bones. Seems to me that when I die, these words will be written on my stone. And I'll be gone, gone tonight. The ground beneath my feet is open wide. The way that I've been holding on too tight, with nothing in between. The story of my life, I take her home. Stays right here in its cage. I know that in the morning now, see us in the light upon the hill. Although I am broken, my heart is untamed still. And I'll be gone, gone tonight. Fire beneath my feet is burning bright. The way that I've been holding so tight, with nothing in between. It's like chasing the clouds. The story of my life, I take her home. I drive all night to keep her warm, and time is frozen. Thief, you stole my heart, and I, your willing victim. I let you see the parts of me that weren't all that pretty, and with every touch you fixed them. Now you've been talking in your sleep, oh, oh, things you never say to me, oh, oh, tell me that you've had. Seu alô, então entra lá na rede social aqui da emissora e tô te esperando, viu? E já já a gente vai mandar alô, vai mandar beijos, vai mandar abraços, então fique ligadinho aí, viu? Vamos agora dando sequência aqui na nossa programação do Cidade Love, Just Be. Let's get old together. Let's be unhappy forever. Cause there's no one else in this world that I'd rather be unhappy with. Let's be exposed and unprotected. Let's see one another when we're weak. Let's go our separate ways in the night like two moths, but know that you're flying home to me. I was born thinking it would all be dreaming, but I know that I wouldn't be happy that way. Ain't you wear me out with frustration and heartache and anger, but we wait for the wave just to wash it away. Don't say nothing, just sit next to me. Don't say nothing. Shh. Just be, just be, just be. Let's let go together. Let us unfold one another and watch all the little things that once drew me to you eventually get on my nerves. I wear you out with frustration and heartache and anger, but we wait for the wave just to wash it away. Say nothing, just sit next to me. Don't say nothing. Shh. Just be, just be, just be. Oh, oh, oh, oh. When you're sick of the everyday, oh, oh, oh. Just sit next to me. Don't say nothing. Just be, just be, just don't say nothing. Just sit. Closer to me. Grandma, that's the

so let it be. What I'm saying is I'm into you. Here's my story and the story goes, you give love, you get love, and more than heaven knows. You're gonna Cidade Love, Paula Hershey, muita música, né? Melhor programação, o programa só tá começando. Mandando alô, mandando abraços, mandando beijos aos nossos ouvintes, sempre curtindo aí a melhor programação. Alô Fabiana, alô Alessandro, o Anderson, a Josiane, o Francisco, a Raquel, a Dani também tá lá ligada, o Márcio, alô José também tá lá ligado, Maria Helena, um beijão pra você, viu linda? O Diego, a Patrícia, todo mundo ligado, todo mundo curtindo aqui o Cidade Love. E agora vem chegando a indicação do Marcos Bruno. Ele tá oferecendo aqui a próxima música especialmente pra Aline. Tá dizendo aqui que ela ama demais essa canção. Pedjan, I Live. Thank you.

My country, heaven.

to you.

10:31. Identificação. Identificação. Rádio Eldorado de Sete Lagoas, Minas Gerais. ZYL 339, 1300 kHz. Música, esporte, notícia. www.eldorado1300.com.br. Rádio Eldorado de Sete Lagoas. A rádio do seu coração. Se a gente soubesse, não me complicaria, não me discutiria, pois faço só poesia. Se a gente soubesse, não falava tanto, só escutava o canto, para entender a rima. Não tenho compromisso, só tenho mãos libertas e janelas abertas para acenar a quem se aproxima. Não tenho compromisso, só tenho mãos libertas e janelas

amor, como as borboletas vão de flor em flor. Assim você vive de braços em braço, buscando o carinho de um novo amor. Quem sabe os detalhes da tua história, onde que esteja na lama caída. Pensava que o mundo lhe desse a glória, que hoje se encontra no inferno da vida. Lá num edifício em plena avenida, em seu aposento no andar mais alto, por trás a seu lado leva esta vida, são as borboletas que vivem no asfalto. Durante a noite sai pelas ruas, dança na boate e bebe no bar. Ao fim da noite, quando desce a lua, volta acompanhada ao maldito lar. Hoje sua vida se cobriu de trevas, chama por meu nome e sozinha chora, sentindo o remorso da vida que leva e sente vergonha do lugar que mora. Eu aqui distante vivo muito bem, nos braços de outra que muito me quer. E só de vergonha não digo a ninguém que já fui marido daquela mulher. A drogaria que está em todo lugar tem tudo pra você. Tudo pra você comprar como quiser e tudo pra você receber como quiser. Tintura Beauty Color, R$12,99 cada. Kit seda shampoo mais condicionador, R$18,99 cada. Listerine, R$29,99 cada. Hot Hit Seara, R$6,99 cada. Tem Araújo em todo lugar. Araújo. Ei mãe, você quer que eu vá ao banco pagar a conta de luz pra você? Ah, deixa de ser antigo. Olha, eu baixei e já tô usando o aplicativo Semig Atende no meu celular. É mais simples de acessar e dá menos trabalho do que até uma agência. O aplicativo é moderno, prático e muito fácil de usar. Dá até pra fazer pagamento via Pix. É rapidinho e não custa nada. Isso é tecnologia a favor daquilo que mais importa para a Semig. A satisfação dos seus clientes. Semig, Minas Gerais. Governo diferente. Estado eficiente. Ainda não se vacinou contra a gripe? A hora é agora. O governo de Minas prorrogou o prazo de vacinação contra a gripe até 31 de julho. A vacina é gratuita, segura e está disponível para toda a população acima de 6 meses. Procure a unidade básica de saúde mais próxima e mantenha seu cartão de vacinação em dia. Minas Gerais. Governo diferente, Estado eficiente. O compromisso da Vale com a segurança se traduz em avanços. Em 2019, iniciamos a descaracterização de barragens a montante, que são as construções apoiadas sobre rejeito. É o que nos conta Jaqueline Custódio, analista de gestão da informação da Vale. Até o momento, já foram eliminadas 12 estruturas, o que corresponde a um total de 40% do que estava previsto para ser eliminado no programa. Atualmente, 9 barragens estão em obras para serem eliminadas e outras 9 estão em fase de estudos, projetos ou ações preparatórias. Estamos investindo em tecnologia e inovação para avançarmos com as obras, priorizando a segurança das pessoas. Para saber mais sobre o programa de descaracterização de barragens a montante da Vale, acesse vale.com/descaracterização. Rádio Eldorado AM, 1300 kHz, Sete Lagoas, Minas Gerais.

114. Você está na Rádio Eldorado, AM 1300. Foi Deus quem pôs você no meu caminho, eu sei que foi. E ninguém vai tirar você de mim, eu sei que não. Se um dia eu te perder, perdido também estarei. Nós somos duas vidas que alimentam de paixão. Você tem uma força que não sei de onde vem. É uma luz que brilha dia e noite sem parar. Estando com você, encaro tudo que vier. Você é o amor que todo homem quer achar. E quando estou perdido, sempre encontro em você meu ponto de equilíbrio, peso, medida e valor. Aprendi com você o que eu julgava já saber. Você me deu um banho de amor. Você tem uma força que não sei de onde vem. É uma luz que brilha dia e noite sem parar. Estando com você, encaro tudo que vier. Você é o amor que todo homem quer achar. E quando estou perdido, sempre encontro em você meu ponto de equilíbrio, peso, medida e valor. Aprendi com você o que eu julgava já saber. Você me deu um banho de amor. 11:06. Eu tenho o meu radinho. Rádio Eldorado. Eldorado numa boa. Ah, ah, ah, ah, ah, ah. Bom dia pra você que está na Eldorado. Rádio Eldorado. Tu tá pegando, hein? Eldorado. Rádio Eldorado. Eldorado numa boa. Ah, ah, ah, ah, ah, ah. Olá, rapaziada, se liga no refrão. É cocada boa, não é? É cocada boa. É cocada boa, não é? É cocada boa. Outra vez pra marcar. É cocada boa, não é? É cocada boa. É cocada boa, não é? É cocada boa. Aí, rapaziada, eu tô duro, só quero a chapa da cocada e mais nada. Olha aí, já armei meu tabuleiro, vendo pra qualquer pessoa, tem da preta e tem da branca, e quem prova não enjoa, porque é cocada boa, não é? É cocada boa, não é? É cocada boa. É cocada boa, não é? É cocada boa. Aí tá certo. É cocada boa, não é? É cocada boa. Tem preto que come da branca, tem branco que come da preta, tem gosto pra todo freguês, só não vale a misturar. Ano uma de cada vez. Não mistura o paladar e o perigo é. O que é que tem nessa cocada que tá todo mundo querendo comprar? Houve uma diligência só para experimentar. Eles provaram da cocada e disseram: doutor, deixa isso pra lá, só porque é cocada boa, não é? É cocada boa. Aí dá certo isso. É cocada boa, não é? É cocada boa. Outra vez pra marcar. É cocada boa, não é? É cocada boa. Aí, cocadeira. É cocada boa, não é? É cocada boa. Olha aí, já armei meu tabuleiro. Vendo pra qualquer pessoa. Tem da preta e tem da branca. E quem prova não enjoa, porque é cocada boa, não é? É cocada boa. É cocada boa, não é? É cocada boa. Pra ver, pra aprender. É cocada boa, não é? É cocada boa. Só pra comer, é, né? É cocada boa, não é? É cocada boa. Tem preto que come da branca. Tem branco que come da preta. Tem gosto pra todo freguês. Só não vale a misturar. Vá numa de cada vez. Não mistura o paladar. E overdose de cocada até pode te matar, só porque é cocada boa, não é? É cocada boa. Bonitinho, bonitinho. É cocada boa, não é? É cocada boa. Isso é só pra comer. É cocada boa, não é? Mandou averiguar o que é que tem nessa cocada que tá todo mundo querendo comprar. Houve uma diligência só para experimentar. Eles provaram da cocada e disseram: doutor, deixa isso pra lá, só porque é cocada boa, não é? Tá certo. É cocada boa. É cocada boa, não é? É cocada boa. Isso é só pra comer. É cocada boa. Bons momentos eu passei, fui feliz ao lado dele. Faz lembrar as nossas juras de amor. Você nunca mais ligou. Foi tão triste te perder. Sabe aquele brilho dos meus olhos? Você lembrar que ninguém te amou com tanta emoção. Se eu errei, deixe tentar novamente. Eu só quero teu amor. A vida é engraçada. atenção no que eu lhe digo. Meu pobre papai querido, enxuga as lágrimas do rosto. Porque papai que você chora tão sozinho? Vem contar meu papaizinho o que lhe causa desgosto. Estou notando que você está cansado, meu pobre velhador.